Declaro aberta a sessão ordinária, dia 25 de maio de 2010. Solicito o Adir para fazer a leitura do texto bíblico. Uma palavra branda aplaca o furor, uma palavra dura excita a cólera. A língua dos sábios ornamenta a ciência, a boca dos imbecis transborda a loucura. Em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. A língua sã é uma árvore de vida, a língua perversa e corta o coração. Provérbios 15, 1 a 4. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da ata da sessão do dia 18 de 5 de 2010. Ata número 16. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, 16ª sessão plenária. Ao 18º dia do mês de maio de 2010, às 19 horas e 18 minutos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com os seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Antônio Adir de Lara, Edilson Vaz, vice-presidente; Aguinaldo Fugensky de Jesus, Adelir Castilho Maldaner, Fabrício Duarte Louca, Ângelo Américo Branco Chimim, Olga Stosk, primeira secretária, e Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou a leitura do texto bíblico e da ata da sessão anterior, que foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, o senhor presidente iniciou o seu expediente da mesa. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinário número 16/2010 altera anexos à Lei Municipal de 1523/2009. Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2010. Projeto de Lei Ordinária número 17/2010. Abre crédito adicional no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010. Projeto de Lei Ordinária número 18/2010. Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos dos servidores da ativa, incluindo os ocupantes de cargo de provimento em comissão e dos inativos e pensionistas e dos contratados no quadro de pessoal de emprego público do município de Pitanga. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 3/2010, de autoria do vereador Edilson Vaz. Denomina nome de rua. Requerimentos. Número 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98/2010, do vereador Antônio Adir de Lara. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação o regime de urgência do projeto de lei número 18/2010 e o vereador Aguinaldo solicitou que fosse colocado na pauta, que foram aprovados por unanimidade de votos. Após o senhor presidente deferiu os requerimentos apresentados e encaminhou os projetos de lei para as comissões. Paralisou a sessão por 5 minutos para que as comissões emitam parecer no projeto de lei número 18/2010. Reabriu a sessão e anunciou o expediente do plenário, do qual fez o uso da palavra o vereador Adelir Castilho Maldani, comentando da entrega do carnê do IPTU e do seu aumento que irá atingir as finanças do povo pitanguense, que todo cidadão deve colaborar para a cidade ficar limpa, fazendo passeios, cuidando dos terrenos, mas está sensibilizado com população que o procura e comenta que não terá como pagar os impostos. Em administrações anteriores, tivemos caso de refis para tentar receber os impostos dos inadimplentes. Quando houve a tramitação do projeto do Código Tributário, teve várias emendas para baixar os valores que foram rejeitados. No sábado, a comunidade do bairro Pitanguinha irá se reunir para ver se existe uma maneira de abaixar esses valores. Ângelo Américo Branco Chemin relatou que esteve em Manuel Ribas, onde se encontrava o governador Pessutti, que comunicou a liberação para o município de Pitanga da drenagem dos rios Ernesto e Pitanga e a instalação da região administrativa. Comentou que foi solicitada a industrialização da estrada, estadualização da estrada da Barra Bonita, junto ao deputado Alexandre Cury. Teceu o comentário da cirurgia do jogador morcego do Pitangão e do monstro do IPTU que não chegou à sua casa até o momento, mas declarou que o aumento foi abusivo. O prefeito disse que fez o projeto, mas quem aprovou foram os vereadores. Antônio Dirdelário solicitou à mesa um ofício de pesar à família do senhor Juquinha Cordeiro da Marrequinha e do senhor José Luiz César, da comunidade Borboleta Baixo. Parabenizou o time de futsal de Pitanga e da movimentação dos vereadores e do executivo para a realização da cirurgia do goleiro do Pitangão. Com relação ao Código Tributário, muitos índices foram corrigidos a menor. Lembrou-se da primeira votação que a casa estava lotada, mas a maior parte era das pessoas que ali estavam, eram ocupantes de cargos da prefeitura e fizeram pressão para aprovação do projeto. Já na segunda votação não houve tanta participação da sociedade. Lembrou também que votou contrário ao Código Tributário nas duas votações e o tempo iria provar a verdade dos valores cobrados. Eram abusivos e estão sendo comprovados com a entrega dos carnês. Os proprietários da área rural também receberam esse aumento. Receberão esse aumento quando chegarem os carnê do ITBI. Finalizou comentando das dificuldades dos agricultores e solicitou ao executivo uma revisão nos valores cobrados pelo novo Código Tributário. Edilson Vaz relatou que seu nome está nas rádios como brincadeira, pois falam que ele renunciaria se o IPTU passasse acima de 100%, no geral. Mas com o aumento cedeu por causa da taxa do lixo e dos bombeiros, hoje incluída no carnê do IPTU. Se estivessem em carnês diferente, não reclamariam tanto. O aumento teve variações em cada bairro da cidade, que cobrará do prefeito a boa aplicação desta verba. Os aposentados que venham à prefeitura e solicitem a dispensa do pagamento do IPTU. Fabrício Duarte Lobo, teceu o comentário da polêmica do aumento do IPTU, mas que devido a essas cobranças, melhorias poderão ser realizadas na cidade. Parabenizou o governo do estado pela sede administrativa que será instalada no município de Pitanga. Aguinaldo Vujenski de Jesus iniciou comentando do escasso tempo na tribuna, como não fez a partes e não concederia a partes. Todos os vereadores devem assumir a responsabilidade e compromisso e não se omitir, pois isso não condiz com a profissão de vereador, que votou a favor do projeto do Código Tributário e votaria novamente se precisasse, pois não pensou nele e sim no progresso do município. Individualmente, ninguém gosta de aumento de impostos. Citou como exemplo a grande possibilidade que Pitanga tem a vir a Big Franco. Aguardam somente a contrapartida do executivo e aproximadamente 1 milhão para que venham investir nesse município aproximadamente 9 milhões e gerarem aproximadamente 100 empregos. Mas Pitanga tem quase 47% de sua receita em pessoal, 25% na educação e 15% na saúde. Sobram 13% para todas as outras secretarias. Para quem já recebeu IPTU e alvará, existem a possibilidade de revisão nos cálculos. Não houve aumento nos cálculos, e sim aumentos de valores venais aos imóveis. Que Pitanga não cresce porque o pensamento é só político. As pessoas querem somente se manter no poder. Solicitou a todos que aposentassem de onde poderia sair recurso para se investir, criando um novo alento neste município. Tenho certeza que muitos eleitores seus estão tristes hoje, mas não se pode pensar no momento e sim no futuro, pois queremos uma cidade mais limpa, pintadas praças, empregos. Não tem como cobrar dos deputados, pois o escândalo envolve-os e muito grande, que a taxa de lixo e a taxa de incêndio devem ser estudadas e retiradas do carnê do IPTU, pois elas influenciam no valor cobrado, que os vereadores que votaram pela aprovação do projeto não foi por pressão. Se tivessem votado contra, teria feito uma média com a população, mas não tem como defender quando indagados que não estamos lutando para a geração de emprego. Olga Stoski teceu o comentário da cidadania da linha Cantu e parabenizou o executivo do grande trabalho lá realizado. No Vorá de Cima está a patrulha rodoviária e pediu para que todos verificassem o cascalho que está sendo feito naquela comunidade e a alegria dos moradores. Sobre o IPTU, reafirmou que o vereador Carijó já havia dito que não votou, pois se encontrava de licença, sendo substituída pelo vereador Batatim. Aparteado pelo vereador Aritana, que comentou que o presidente não vota, que só votaria em caso de empate. A oradora lembrou que se estivesse aqui teria estudado o projeto e poderia dar o seu voto. Em seguida, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 3/2010 altera a tabela 8ª da lei complementar 008/2009, de 21/12/2009. Após a chamada nominal, foi aprovada por unanimidade de voto. Em primeira discussão e votação do projeto de emenda da Lei Orgânica número 1/2010. Altera o artigo 28 da Lei Orgânica Municipal. Após a chamada nominal, foi aprovada por maioria de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 14/2010. Concede título de honra ao mérito e das outras providências. Aprovada por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 15/2010. Autoriza o Executivo Municipal a proceder às medidas visando a participação do município de Pitanga no programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei Federal número 11.977, de 7 de julho de 2009, e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação, o projeto de lei número 18/2010, que concede a revisão salarial aos servidores público municipal de 2,819%. 2,89%. O vereador Dirceu Bassani se absteve a votar por ser servidor público municipal. Aprovado por maioria de votos. Após, passou-se ao pequeno expediente de explicações pessoais. Não sendo usados pelos vereadores, o senhor presidente encerrou a sessão às 21h20, a qual se encontra gravada nos arquivos dessa casa, da qual foi lavrada a presente ata e convocou outra sessão para o dia e hora regimental. Passo da Liberdade, 18 de maio de 2010, João Edival Aramone, presidente, Olga Stoski, secretário. Em discussão. Em votação. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria que constasse na ata que eu me apresentei na tribuna, na última sessão desta terça-feira passada, quando eu solicitei que fosse, por parte do Executivo, que enviasse ao Legislativo uma forma de reduzir os valores do Código Tributário. Eu gostaria que constasse em ata. Será atendido, vereador, seu pedido. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 99/2010, do vereador Aguinaldo Bujenski de Jesus. Requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando revisão e diminuição do valor da taxa de combate a incêndio e da taxa de coleta de lixo. Requerimento número 100/2010, do vereador Aguinaldo de Jesus, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando a criação de programa social para atendimento dos menos favorecidos pela vida, tal qual faz o governo federal, na medida de sua possibilidade orçamentária. Correspondências recebidas do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento de Saúde da Família, no valor de R$ 51.200. Do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a transferência de recurso destinado à manutenção dos serviços de ação continuada no valor de R$ 33.546,02. Da Casa Civil, convidando para participar do programa de interiorização do governo do Paraná em Guarapuava nos dias 27 e 28 de maio de 2010. Da Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional Noroeste do Paraná, ofício informando o crédito de recurso financeiro no valor de R$ 950.000. No âmbito do turismo do Brasil, cujo objeto é a construção do Centro de Eventos Municipais, Centro de Eventos na Pedreira, Desativa e no Monumento do Marco Geodésico. Da Associação Regional de Produtores de Leite, convida para participar da primeira Expo Leite, a se realizar nos dias 28, 29 e 30 de maio, no Parque de Exposição Osmar Schmidt. Do Ministério da Educação, comunicando e informando a liberação do recurso financeiro para o município, para garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, de diversos programas. Estas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria que fosse incluído em pauta, que fosse apreciado pelos demais vereadores, para leitura, o projeto de lei 19/2010, que trata da alteração da tabela 15 da lei complementar 08/2009, que trata da taxa de combate a incêndio, enviada pelo Executivo Municipal a esta casa. A Câmara Municipal de Pitanga, no exercício de suas atribuições, aprovou eu, prefeito municipal, no uso das atribuições legais a mim conferidas, sanciono a presente lei. Artigo 1º. Altera os valores da tabela 15, a qual regula a cobrança da taxa do combate ao incêndio da lei complementar número 008/2009, da seguinte forma. Residencial 0,0039. Comercial 0,0051. Industrial 0,0063. Outros 0,0051. Defino os requerimentos apresentados. Passamos para os pedidos do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre da palavra, senhores vereadores. Está livre o uso da palavra, senhor. Peço a palavra. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes. Eu queria até, hoje nós estivemos em Guarapuava, qual a Câmara de Guarapuava fez uma moção de aplauso ao tenente Cristiano Cubas por ter conquistado o título de campeão mundial de jiu-jitsu. Nossa, é complicado até de falar, imagina para lutar. E também eu queria lembrar também que às vezes passa aqui por Pitanga pessoas que marcam e às vezes ninguém comenta. O nosso amigo ali, o Francisco, o Chico da Caixa, o filho dele já conseguiu 2 medalhas sul brasileira, quer dizer, do Brasil, incluindo até o Paraguai. 2 medalhas de ouro. Então, às vezes, a gente fica, hoje lá nós comentando, mais pessoas que participaram, e destacou Pitanga. Destacou Pitanga pelo fato de nós, do filho do o Francisco Júnior, ter conquistado essas 2 medalhas de ouro, e também o tenente Cubas, que defendia no seu kimono uma bandeira aqui de Pitanga, qual estava gravado no peito dele a bandeira aqui de Pitanga. E hoje foi homenageado lá em Guarapuava com essa moção de aplauso na Câmara de Vereadores. Eu acho que a gente não tem... Teria muito o que dizer, né? Mas na medida que está acontecendo, na medida que esses carnês estão chegando, eu acho que cada pessoa vai entendendo, vai sendo justificada da maneira que pode e que quer. Mas uma coisa que me chamou a atenção, mais uma vez o pronunciamento do prefeito, que a gente fica um pouco até... Porque eu entendo o seguinte, como por exemplo, eu ouvi o deputado Kelsey falando, dizendo que ia trazer a UTI para Pitanga. Já alguns dias atrás, UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Alguns dias atrás, a conversa já ficou UCI, Unidade Clínica Intensiva. Mas eu penso o seguinte, se vem, se conseguir trazer... Nós temos que, no mínimo, parabenizar e agradecer. Agora, no último pronunciamento do prefeito, na Rádio Pitanga, quero agradecer a presença do funcionário da rádio. O prefeito, mais uma vez, se exaltou. Porque ele quis provar. Ele trouxe um documento provando quem realmente conseguiu a região administrativa para Pitanga. Não interessa quem conseguiu ou quem vai conseguir. Eu acho que nós temos que se unir. Eu acho que nós temos que todos participarem. Se existem lideranças, tanto de um lado como de outro, posição ou oposição... O interessante é lutar junto. Mas não. O prefeito, mais uma vez, se exaltou. Ele continua sendo prefeito. Sendo um presidente de um partido, ou não. Sendo um ex-prefeito, ou não. Sendo um vereador, ou ex-vereador, um vice-prefeito, quem foi, não interessa. Ou deputados. Num pronunciamento do governador, até em Vaiporã, em Manuel Ribas, e também para a rádio, quando o governador do Paraná, Orlando Pessutti, disse que no tempo ainda, quando ele era deputado, juntamente com o Renato Adur, deputado também, tentaram, lutaram para conseguir esse centro administrativo aqui em Pitanga, e não conseguiram. Alguns líderes não aceitavam. Conseguimos agora pronunciamento do governador Orlando Pessutti, até por sinal citou, é natural que ele iria citar o nome do PMDB de Pitanga, que também faz força, é do partido dele. É natural que ele ia falar isso. Como foi a briga, quanto tempo, quantas pessoas, o mandato passado, o Tico, batalhou, César Zigma, presidente da OAB, batalhou, vereador Carijó, quantas vezes, vereadora Mirna, como presidente da Câmara também, quantas vezes foram na Curitiba, tentar trazer para Pitanga soluções. Isso foi um trabalho, uma história. Eu nunca vi, sinceridade, eu nunca vi falar, nem ouvi falar. E eu posso dizer que eu nunca vi, porque no mandato passado eu também estava aqui, que o Artagão tinha feito alguma coisa para ajudar, ou até para conseguir um documento que foi para desmascarar algumas pessoas, eu acho que não. Se o Artagão está trabalhando, está conseguindo também para que coisas venham para Pitanga, nós temos que parabenizar, nós temos que agradecer também. Porque eu acho que todos lembram, no mandato passado, no mandato do prefeito Tico, que foram para Pato Branco, se eu não me engano, dois vizinhos. Jean-Pierre não era prefeito. Tico, prefeito. E o Cleon. Os três foram juntos no mesmo carro. Foi bonito? Claro que foi bonito. Eu acho que é uma coisa interessante. Era para o objetivo maior, seria o município de Pitanga. E agora nós escutar o prefeito chegar e dizer que veio desmascarar Gasparzinho, fantasma, alguma coisa assim. Se existe alguma coisa, cada um pague pelo que fez, é simples. Existe o judiciário, existe a justiça para fazer quem errou pagar. Agora não é em pronunciamento. Eu acho que é mais fácil com isso, às vezes, prejudicar. Porque às vezes desanima quem está tentando ajudar. Por mais que não está no poder, não faz parte do executivo. Mas como tem uma certa liderança, sendo assessor do Alexandre Cura ou não, sendo fantasma ou não, o que estão dizendo, mas está trabalhando. Como nós fizemos o possível, fizemos de tudo para que essas emendas que hoje estão sendo feitas agora, entrando na casa, para baixar algumas taxas. E na hora de discutir o projeto? Foi visto isso aí ou foi erro de digitação? Será que só depois que sai o resultado, que sai o valor no carnê, que foram enxergar que isso realmente é loucura? Que em conversa com algum proprietário, que a taxa de incêndio é R$ 405,00, que se nós formos no banco fazer um seguro da propriedade, sai bem menos que isso? E o que acontece? A propriedade fica segurada. Com essa taxa de incêndio, se Deus o livre pegar, queimar, simplesmente os bombeiros vão tentar pagar, é natural. E o prejuízo fica para quem? R$ 405,00. Uma taxa de incêndio. E isso é na proporção do projeto. Permita a parte? Faz favor. O Corpo de Bombeiros, se sabe quem foi o idealizador desse projeto, Corpo de Bombeiros aqui em Pitanga? E parabenizo, vereador Edilson. Que eu acho que isso é uma das coisas muito importantes para qualquer município, não só para Pitanga. Sei que foi o Luiz Matos que batalhou, correu atrás e fez com que isso acontecesse aqui em Pitanga. E duvido, se tem alguém aqui, e duvido que o senhor também esteja contrário ou contra esses bombeiros aqui em Pitanga, esse trabalho feito aqui em Pitanga, em qualquer município. É a mesma coisa do pedágio. Eu não sou contra o pedágio. Eu sou contra o valor do pedágio. E eu acredito que o senhor também. Sim, por esse motivo nós vamos brigar por essa taxa do incêndio ser abaixada. Agora, vereador, agora que já foi aprovado, as emendas que foram feitas e as discussões que eram para ser feitas. Mas ainda bem que na sessão passada até o vereador Carijó pediu para que se conscientizasse, se pensasse um pouco mais o executivo e tentassem, ainda está em tempo ainda de fazer emendas, está em tempo ainda de fazer com que esse monstro diminua de tamanho, porque nenhuma vez, vou repetir mais uma vez aqui, nenhuma vez nós fomos contra a reforma tributária. Nós sabemos, nós estamos com o pé no chão, sabemos que Pitanga tem a menor taxa de cobrança tributária da região, posso dizer. Eu não vou dizer do Paraná, porque nós sabemos que é da região. Mas nós não temos culpa que essa cobrança não foi feita há 15, 20 anos atrás, progressivamente. Se existe alguns incompetentes no passado, não é culpa nossa. Simplesmente nós queríamos que fosse feito um parcelamento anual desse percentual. Se é 200%, alguns viram até 300%. E disseram que era conversa. Não existe esse valor, esse percentual. Aumentou por causa dessas taxas que é de lixo e de incêndio. Mas isso vem junto. Isso é natural que vem junto com o projeto. Agora até, quero corrigir até quando o pronunciamento do funcionário da Rádio Pitanga, qual disse que nesse projeto existe a iluminação pública. Não, não está nesse projeto. A iluminação pública vem na conta de luz. Nesse projeto tem sim a coleta do lixo, tem sim o bombeiro e mais impostos que poderiam até acrescentar. Dentro daquele projeto que nós questionamos, que as rádios questionaram, que as pessoas hoje estão vendo que realmente está altíssimo. Vereador, peço a parte. Faz favor. Já que nós estamos tocando nesse assunto que é bastante polêmico, que é o IPTU, é a reforma tributária, eu também já aproveitando o embalo, talvez pode ser que as conversas do senhor seja a Rádio Poema, coloque amanhã para o povo ouvir. Espero que se coloque, se me coloco, vou tentar pegar uma brechinha e esclarecer novamente. Eu não aprovei o IPTU, eu não votei, eu votasse desse empate. Pode ser que eles discutam e não usem meu nome em vão. Eles estão batendo a semana inteira, o mês inteiro, que opa, o Aritano votou. Agora eu quero que eles provem que eu votei. Toda sessão fala que eu não votei o IPTU. E eles ficam batendo, talvez... Aproveitando já o embalo do senhor, pode ser que eles escutem lá e mudem um pouco de opinião, porque a gente tem família, a gente tem filhos, tem irmão, tem mãe, e ficar pagando uma coisa que não fez é triste, vereador. É só isso que eu falo para o senhor. Obrigado, presidente. Até quero até complementar que o vereador, o presidente da Câmara, só votaria se houvesse empate. Como deu 5 votos favoráveis e 3 contra, o presidente da casa não precisou votar. Então, realmente, o presidente da Câmara, Maritana, não votou, não precisou votar, nem sim, nem não. Mas eu queria concluir, realmente, quando o senhor fala assim, vereador presidente, a gente sente que a pressão que as pessoas estão fazendo, que as pessoas que estão realmente sentindo, olhando para esse carnê e pegando um valor que era 600, 900 e passou para 2.600, 2.800, espanta. Deixa as pessoas até triste. Eu acho que todo mundo quer ajudar, todo mundo quer participar, quer uma pitanga melhor, mas não assim. O IPTU vai gerar emprego? Será que vai gerar emprego o IPTU? Com esse valor? Pelo que nós conversamos com muitas pessoas que fazem parte do comércio, não vão ter condição. Mas acredito que, claro, que é natural que essa emenda que agora entrou aqui na casa, para baixar algumas taxas, eu digo algumas taxas, não vou dizer só do incêndio, não. Eu acho que vão ser... Na medida do tempo, na medida que as pessoas vão... Por isso que, às vezes, a gente fica pensando. E quem já veio para pagar? E daí? Terá uma restituição? E se por acaso tenha mais ainda algumas emendas para frente e baixem mais algumas taxas, teremos restituição? Por isso que eu acho que é melhor esperar. Vai ter juro? Se as taxas estão baixando, eu acredito que o juro vai ser descartado. Obrigado, presidente. Está ali o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida, senhor. Senhor presidente, secretária Olga Stoski, demais vereadores aqui presentes, público aqui presente essa noite, rádio, imprensa falada, rádio Tupitanga, também o jornal Paraná Centro, que não está aqui presente, mas também acompanha através da internet. Eu venho aqui hoje repetir o que eu falei na sessão passada, porque a rádio que tanto tira sarro não põe a nossa pronunciamento. Mas tem uma rádio da cidade, que é a Rádio Pitanga, tenho certeza que vai pôr no ar esse meu pronunciamento. Fala-se muito da renúncia desse vereador quando votou a favor do IPTU, que subiria aquele absurdo de 400%, 300%. A taxa do IPTU não subiu em todas as casas 100%, que na minha não subiu. Como eu citei na reunião passada aqui com a autorização dele, na casa do Toco lá também não subiu. Agora, presta atenção, fora a taxa de bombeiro e a taxa de lixo que foi posta junto ao carnê do IPTU, como poderia ter mais a taxa de iluminação, como falou o vereador Meco, junto ao IPTU. Agora, taxa de lixo, taxa de iluminação, taxa de bombeiro, contar como IPTU, para jogar a população contra uma reforma que o prefeito teve coragem de fazer para o progresso do município. Eu digo aqui, vai ficar gravado nessa casa, que se não sair obras, daqui a um ano e meio, obras grandes, com o investimento desse dinheiro que o povo vai pagar, eu estarei o primeiro cobrando o prefeito. Esta reforma teve muita coragem do prefeito. Ele não pensou em politicamente em reeleição, porque não pensou na pessoa dele, como se ele pensasse, vou ter certeza que jamais ele ia querer subir IPTU até da própria casa dele ou da própria casa de cada um morador que acreditou dando voto de confiança. Mas vamos ver se a cidade vai mudar mesmo. Eu já falei daqui um ano e meio para ver se o tempo que está parado Pitanga. E por esse motivo, você pode ter certeza que esses 6 vereadores que votaram a favor estarão fazendo pedido de desconto, depois até o líder do governo. Tem a sua parte, vereador. Sim. Ah, sim. Desculpa, falando, incluindo. É que tanto fala a Rádio Poema que o presidente votou, a gente inclui junto o presidente. Mas pode ter certeza que não é rádio que vai deixar nós contra a população, porque esse vereador foi eleito pelo povo e eu tento fazer o melhor pelo povo aqui na Câmara de Vereadores. E com certeza, esse locutor lutou, se ele fosse tão bom vereador na passada e presidente da Câmara, ele deveria ter sido reeleito. Mas o povo deu a resposta na urna. E como vai dar para nós também? Se nós não fizermos nada nesse mandato, tenho certeza que não vamos, o povo que vota, o povo que elege o vereador. Então, por esse motivo, eu não tenho nada a temer de uma rádio ficar me criticando todos os dias. falando de mim, bem ou mal, mas estão falando da minha pessoa. O povo me conhece, quem sou eu, e pode ter certeza que nunca vou correr do povo. Agora eu faço, atenção, vamos ver se vocês vão pôr no ar o meu pronunciamento amanhã. Fazer uma pergunta para eles. O povo vai fazer uma pergunta para eles. Porque eu estou aqui defendendo o povo. Alguém de vocês ouviu a Rádio Poema falar do deputado Artagão e do deputado André Vargas, que são os deputados do prefeito, que conseguiram um centro de juventude para Pitanga, centro de eventos e muito mais projetos para Pitanga? Fica no ar essa pergunta. Alguém ouviu a Rádio Poema comentar coisas boas que o município trouxe para o município? Esses deputados trouxeram? Alguém ouviu falar daquele deputado, o escândalo que está tendo na Assembleia? Alguém ouviu a Rádio Poema anunciar desse deputado? Então fica essa pergunta para o povo. Se alguém ouviu a Rádio Poema anunciar do deputado Artagão e do deputado André Vargas, que está trazendo muitos projetos de benfeitoria para Pitanga, e ficam calada do escândalo que está tendo na Assembleia. Muito obrigado, presidente. Está ali o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadora Olga, demais vereadores, Rádio Pitanga, através do Juscelino, está presente, o público presente, ao Anetes, ex-vereador dessa casa, meu muito obrigado. Hoje começo falando o meu discurso, questão também parabenizando ao time de futsal de Pitanga pela essa belíssima vitória contra a Corbélia, que eu teve nesse último sábado. E brilhantar também a Rádio Pitanga pela belíssima transmissão através do Juscelino, do nosso amigo Edilson Vaz. A gente vê as polêmicas, vê as coisas que estão acontecendo no município. Tem coisas que a gente fica, às vezes, triste com o que acontece, mas, às vezes, não é bem esclarecida a população o que acontece, o que que deixa de acontecer no município. Claro que hoje você vê qualquer obra que o município, que vem para o município, não importa seja do governo estadual, do governo federal, do governo... Então o município ela tem que ter, na verdade, hoje uma contrapartida para qualquer coisa. O vereador Carijó sabe que o município tem que investir, porque a verba não vem só... que o deputado ou o governo manda, o município tem que ter a contrapartida. Claro, para ela ter essa contrapartida, houve esse aumento do IPTU para ter essas obras beneficiadas ao município. Um caso é a instalação da Big Frango ao nosso município. O município tem que ter a contrapartida para investir nessa empresa. Os asfaltos que vai ser feito no bairro da Pitanguinha, o município, claro que tem verba do governo federal, e também o município tem que haver contrapartida. Então, acontece, né, esse código tributário, houve esse reajuste no IPTU. Mas eu posso adiantar para vocês uma conversa com o prefeito, aos 5 vereadores, com essa conversa com o prefeito. E foi feita uma indicação para o prefeito, e ele, como ele nos está, a conversa está bem adiantada sobre esse desconto. Porque quando nas taxas, na verdade, vereador Meco, não tem como você mexer nela, mas você pode ter um desconto maior. É onde eu falo que nós, vereadores, que votaram sim a favor esse do aumento do IPTU, mas a gente sabe também, tem horas de ver, eu digo, vou colocar como um erro que aconteceu com várias coisas que houve, alguns erros. E dá tempo da gente corrigir, sim. E nós aqui estamos dando a cara para bater e falando que dá tempo e nós vamos reduzir, vai ser aumentado esse valor no desconto do IPTU. Nós estamos colocando no valor de 40% a 50% de desconto no IPTU, tanto o IPTU à vista como o IPTU parcelado. E mais essa redução da taxa do corpo de bombeiro, que vai cair para 70%, então ela vai ajudar a população de Ipitanga, porque eu sempre falo assim, a intenção de qualquer homem público, de qualquer vereador, é a melhor que é. É a intenção nossa, eu tenho certeza que não é prejudicar ninguém, não é fazer o mal para ninguém, sim ajudar a população, sim ajudar a cidade de Ipitanga, como está acontecendo essa implantação dessa sede administrativa para o município de Ipitanga. Então é isso aí, eu tenho certeza que, não para mim, não é que não importa, importa sim, tem pessoas, tem o governo do estado, Orlando Pessutti, que está brigando, tem o deputado Artagão que está brigando, tem o deputado Alexandre Cury que está brigando para trazer para o município de Ipitanga. Então, isso aí, na verdade, o homem público, o homem político, ele tem, eu tenho certeza que o que ele tem? É a maior intenção é de ajudar os municípios. E nós, vereadores, aqui, estamos fazendo isso para a população. Então, é colocar essa indicação ao executivo de 40% a 50% de desconto no IPTU, tanto no parcelado como no à vista. Então, permita mais toda, vereador. Então, certamente, será prorrogado o prazo de pagamento dos contribuintes para que seja adentrado nessa casa e ser votado, porque o vencimento é dia 7 de junho já. Né? Dia 7 de junho. Então, com certeza ela vai ter que ter um prazo, né, maior para vir até esse, porque tem que vir do executivo com essa determinação para nós, vereadores, aprovar, daí voltar ao contribuinte. Então, na verdade, é a melhor, nós, os vereadores, nós temos a melhor intenção, é, na verdade, ajudar a população. E claro, com essa redução da taxa de incêndio, com essa porcentagem de 40% a 50%, eu acho que vai ficar bom o IPTU, então, vai ser melhor, claro, revendo algumas taxas. E tem, eu sempre falo assim, que nem essa a redução da taxa de bombeiro. Como foi falado, claro que agora para manter essa estrutura do corpo de bombeiro, ela tem que ter uma contribuição para eles, porque na verdade tem funcionários que é cedido pela prefeitura, tem funcionários que é do órgão do estado, que é do bombeiro, que é o comandante Versi, né, que ele é do estado, não é de... Então, claro que tem que ter alguma verba, uma contrapartida não, tem que ter a verba que o município. Então, eu estou aqui repetindo novamente, o IPTU com a taxa de bombeiros caindo com o desconto de 70% que vai haver na redução da taxa de incêndio, e com de 40% a 50% do valor nos impostos, tanto parcelado como à vista, eu acredito que vai dar para a população pagar tranquilamente. Uma parte, vereador. Toda. Até quero agradecer a explicação, que eu acho que a explicação mais lógica que está tendo até hoje é a sua agora. Eu queria perguntar para o senhor se isso é só para o IPTU, porque nós temos mais taxas. E mais taxas vão ser, até deu alteradas as taxas, como alvará, como rural, como ainda tem muitas taxas ainda que fazem parte desse projeto. É só no IPTU ou vai ter mais um estudo geral, que daí está mexendo com todo o projeto? Tá, já. Vereador, porque quando foi aprovado, então tem taxas que você, como foi feita uma lei, então na verdade você não pode mexer, como foi feita a lei, não pode ser mexido. Então, dá a renúncia de receita. Então, o que tem que haver? Pode haver o desconto, isso é legal, esse pode ter o desconto nesse aí, sim. Permite, até gostaria então que fosse estendido, conforme eu solicitei na última reunião, que fosse também colocado o valor da terra nua do município, que não, como foi alterado bastante, que na época eu fiz a emenda baixando os valores e foi rejeitado por esta casa. Então gostaria que o executivo, através da sua, da Vossa Excelência, levasse essa sugestão, que também pegasse os 50% de descontos no valor da terra nua para recolhimento do Imposto Territorial Rural e também na questão do ITBI. Muito obrigado pela parte, nobre vereador. Obrigado, vereador Adir, e muito bem lembrado. Eu tenho certeza também, com a compreensão do executivo, que nossa cidade de Pitanga, ela é extremamente agrícola, e a gente sabe que os agricultores, o que o interior passou com essas chuvas e com essa... a gente não pode dizer, né, vereador Adir, assim, não foi, tem pessoas que colheram bem e tem umas que não, mas vamos dizer que ela foi média, né, essa safra nossa do município de Pitanga. Então, só mais uma parte? Toda? Muito obrigado pela compreensão. Até questão, conforme eu comentei, que os preços agrícolas tiveram uma redução drástica. Hoje a soja está sendo comercializada, o preço de hoje R$ 31,00, o milho R$ 14,00, e ainda ontem à noite no canal Rural, ouvindo o novo ministro da Agricultura, onde ele está entrando com um projeto para diminuir o valor do preço mínimo pago aos produtos agrícolas, que hoje não está sendo nem cumprido esse valor, que o preço do milho é R$ 17,46, o feijão R$ 80,00, o trigo nem preço não tem, né? E eles querem ainda reduzir. Com isso, também já está havendo uma diminuição dos preços das nossas terras. Obrigado pela parte. Muito bem lembrado, vereador Dier. Então, eu acho que com isso aí, Pitanga, eu acho que vai ser bom para o município de Pitanga, e realmente essa da taxa do vamos chamar a taxa do interior também, vai ser revista. Tenho certeza que o executivo vai nos atender com essa brilhante ideia que o vereador Adir está nos colocando aqui. Meu muito obrigado. Está livre da palavra. Essa palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, as pessoas que estão presentes no plenário, servidores públicos, ex-vereador Enetz, inclusive um grande vereador nessa casa, aguerrido, mas que sem dúvida, nas suas críticas também, apresentava propostas e que serviam de extremos subsídios para que a administração da época, então, pudesse utilizá-los e convertê-los em projetos para o município. A imprensa, Rádio Pitanga, como sempre, jamais a gente vê a outra rádio aqui, eu não sei o porquê, porque de repente vem aqui, vai ouvir toda a matéria e vai chegar lá e vai ficar difícil picotear a matéria, como fazem sempre, porque é comum, na verdade, o que a gente fala aqui, é colocarem no ar só partes, mas infelizmente, para eles, não nos preocupa, não nos preocupa de forma alguma, fica a imprensa, até porque é livre, fala o que quiser, até porque a gente aqui também tem esse direito e acaba usando, mas nós temos a Rádio Pitanga, e quem tem escutado a Rádio Pitanga tem visto também falar em IPTU, tem visto falar nos fantasmas que nós temos no estado do Paraná também. Então, realmente, a imprensa, a gente tem que analisar ela com muito critério, algumas partes. E não só a imprensa, mas os políticos no país. Realmente, às vezes, a imagem que passa, que parte de setores da imprensa, ou até mesmo de políticos, realmente, aparentemente, vislumbramos que seja realmente o interesse da sociedade, o interesse das pessoas, o interesse que o município realmente cresça. Mas se nós pudéssemos realmente mergulhar no cérebro e no sentimento destes políticos, ou destas pessoas, nós iríamos não nos surpreendermos, porque a gente já sabe que o maior interesse de grande parte dos políticos, sem dúvida, é manter-se aqui, é manter-se no cargo. É difícil um político que entra em um mandato e que não é mais candidato no próximo, podem verificar por aí no Brasil inteiro. Ele sai a reeleição até perder. Até perder. Os que são da situação têm um discurso. Os que são da oposição normalmente têm outro discurso. Então é assim que funciona realmente a política no nosso país. Aqui em Pitanga não é diferente, não. Ninguém vem aqui nesse plenário explicar à população de Pitanga o quanto é difícil a situação financeira do município de Pitanga. Ninguém faz isso. Ninguém vai explicar para você, Geninho, quando você recebe o teu carnê de IPTU, como é que funciona e qual foi a base para você chegar nesse valor. Eu não explico. Para algumas pessoas não interessa essa explicação, porque de repente eu vou acabar fazendo com que ela entenda este valor. Mas isso não me interessa realmente, isso não me dá discurso, e isso não poderá servir aí nas próximas eleições, ou para me manter, ou para voltar a ocupar este cargo, ou cargo no executivo. Infelizmente é assim a política. Alguns procuram se esconder, votando ou não votando favorável, tentando se explicar por que votou favorável, ou por que não votou. Este monstro que está falando aqui, que está estampado na página da internet, na página da Rádio Poema, como está os demais vereadores que votaram a favorável ao projeto, vereador Dirceu, vereador Edilson, vereador Fabrício, vereador na época Batatinha, e este vereador aqui, estão lá estampados como monstro. Entendendo eles que realmente preocupa esta página deles na internet. Vereador Aritana realmente não votou, mas orientou o vereador Dirceu a votar favorável. E está aqui o vereador Dirceu que não me deixa mentir. Então, na verdade, não tem aqui, não estamos aqui esconder absolutamente nada porque este vereador votou contrário ou votou favorável. Eu votei favorável sim ao IPTU. Votei favorável sim ao IPTU e assumo aqui hoje, como tenho assumido em todos os momentos na minha caminhada. E tenho dito aqui que o executivo vem errando muito lá, quando está emitindo os carnês. Hoje, mais uma vez, eu levei vários carnês lá e apontavam realmente alguns erros de cálculo e que acabaram diminuindo valores. Eu não sei se isso vai acontecer em todos os carnês, não. Eu sei que houve um acréscimo no valor do IPTU de muitas pessoas. Houve. Sem dúvida, houve. E quando o vereador Meco aqui chamou os ex-prefeitos de incompetentes, fiz questão de marcar aqui, chamou de incompetentes porque não fizeram, de repente, esta reforma que o prefeito agora deveria fazer gradativamente. Eu não vou dizer que se foram incompetentes. Fique à vontade, vereador. Ah, pensei que tinha pedido, então. Fique à vontade, Orsino, então. Se pediu a parte, pode usar. Vereador, geralmente a gente votou a favor do IPTU, mas, graças a Deus, votei não para prejudicar a população do Pitanga. Votei para ver Pitanga melhor, uma saúde melhor, educação melhor, segurança melhor, nossos bairros, nossas vilas, nosso querido interior, do povo sofrido, das estradas do interior, transporte de aluno, foi para isso que votei para o IPTU, mas não para prejudicar o povo e não para a minha felicidade, que nem está saindo por aí, e realizar meu sonho, não, senhor. Agora, vereador Dirceu, essas mesmas pessoas que chamam nós de monstro, que já esteve nesta casa e que passava muito bem no domingo na frente da minha casa, usando o carro desta Câmara como se fosse um carro particular, amanhã vai estar explanando na rádio dizendo que é mentira, que toda a população via. Será que ele expõe isso à população também? Será que esta mesma pessoa, que eu não estou preocupado com as críticas que ela vai fazer amanhã, até porque não escuta o seu programa? Fique à vontade, faça, tem liberdade e não pense que vou processar ou vou fazer qualquer outra coisa, assim como eu tenho a liberdade aqui, ele também que tem a liberdade lá de falar o que bem entender. A imprensa, para algumas pessoas, é dessa forma, que cada um use da mesma forma, mas que expõe a população. E quando criar o Corpo de Bombeiros, que na verdade teria que ser criado mesmo, estão esquecendo de falar ao povo de Pitanga que esse Corpo de Bombeiros precisa se manter. E que não se mantém aos ares do vento. Não se mantém, não. Precisa de recursos. O prefeito errou. A assessoria errou quando a secretaria da cidade, através de um estudo, afirmou ao chefe do executivo que precisariam R$ 415 mil por ano para manter o corpo de bombeiros. E como o prefeito não é uma pessoa técnica, e por isso tem seus assessores e a tua equipe técnica, realmente admitiu, e por isso mandou aqui a pedido destes monstros que fosse revisto essa taxa de combate ao incêndio, e que hoje está sendo diminuído de 400 e poucos mil reais para 115 mil a previsão de recurso com essa taxa de combate ao incêndio. E como o vereador Fabrício colocou aqui, nada é imutável e nada não pode ser melhorado. Mas algumas pessoas não vão gostar, Fabrício, que isso aconteça. Vai tirar o discurso político. Não tenha dúvida disso. Como se essas pessoas realmente imaginassem, e que continuam imaginando, que realmente a nossa preocupação aqui é política e do prefeito é político. Agora, da mesma forma, Meco, que você falou que os prefeitos anteriores não foram incompetentes, eu poderia dizer que este, então, foi competente, mas que deveria ser gradativo, né, neste aumento. Até entendo e compreendo esta colocação de vossas excelências aqui. Agora, se realmente o prefeito Zampier estivesse preocupado com a eleição, ele tinha que diminuir o valor. Tinha que torcer realmente para que o executivo ficasse só administrando folha de pagamento. E quando eu coloco nessa casa, e tenho reiterado aqui, todas as vezes que eu uso, porque é necessário, porque não se fala, não se explica à população como é que se está o orçamento do município de Pitanga. A Big Frango vem aí, e vem mesmo, através dessa associação aí de municípios, e será instalada aqui no município de Pitanga. O centro de eventos, com dinheiro já depositado, vai iniciar a construção, já tem licitação, aqui vai ser iniciado. Pitanguinha vai ter o asfalto, mas para ter o asfalto, tem que ter contrapartida do município. Quando o Estado entra com a sua parte, ou a União entra com a sua parte, em todos os convênios, é necessária a contrapartida do município, ou seja, eu te dou uma quantia, mas você também tem que entrar com a tua parte. Agora, um município que da sua totalidade de arrecadação, que do seu orçamento, tem 50% ou mais que são gastos na folha, que tem 25% que obrigatoriamente tem que ser gastado na saúde, na educação, dinheiro carimbado que nós vamos para 75%, e que nós temos mais 15% carimbado que tem que ser gastado na saúde, nós vamos para 90%. Aí nós temos 10% para a Secretaria do Interior, para a promoção social, para a indústria, para o esporte, e daí nós queremos que a cidade fique limpa, que a cidade seja pintada, que seja gerado emprego, que indústrias venham para o município de Pitanga, que a Big Frango se instale aqui. E eu pergunto a cada um de vossas excelências que estão aqui e que provavelmente escutaram muito a Rádio Poema fazer críticas e críticas a estes monstros aqui. Como é que nós vamos fazer? E eu faço mais uma pergunta a cada um de vossas excelências. Escutaram destas mesmas pessoas alternativa para resolver isso? Escutaram? Não podem fazer isso. É como se afirmasse que nós não podemos também gerar emprego. Porque se afirmar que tem que gerar emprego, tem que apontar alternativa. Chegar a usar o microfone dentro de uma salinha, onde só eles falam e escolhem quem vai ser ouvido naquele telefone, ou para entrar dentro da rádio, é muito fácil. Por que não vem nessa cabine como você está aí, Juscelino? Por que não vem escutar nós e olhar para o nosso rosto aqui? Porque quando fui lá, faziam assim com o microfone para mim. E quem escutou a Rádio Poema viu que sumia a minha voz e voltava a minha voz. E eu tive que falar, cortaram o microfone? E é assim que faz estas mesmas pessoas. Eu me responsabilizo sim pelos meus atos e cada um desses vereadores aqui que votou favorável responsabiliza também. E ninguém aqui, gente, seria tão idiota, tão burro, a ponto de votar algo que realmente não fosse melhorar as condições de nossa saúde. de nossa saúde, de nossa educação, de nosso município como um todo? O Fabrício não faria isso de forma alguma, Fabrício. Quando você fez isso, você pensou sim que se a Big Frango vem para cá e vai gerar de cara 100 empregos diretos e que isso é só um início. Você pensou que o prefeito tem que investir sim 1 milhão de reais? Agora talvez não esse valor, porque com a associação dos municípios aí, o valor será menos, mas vai ter que investir, tem que investir, tem que gerar esses empregos. Porque eu quero, vocês querem, vossas excelências querem, os vereadores também que criticam o IPTU também querem. E nós fizemos isso para o mal de Pitanga. E nós, mas nós estamos, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nós estamos tentando mesmo assim junto ao Executivo. E o Executivo tem abrido as portas, tem deixado que nós coloquemos a ele algumas alternativas que possam, de repente, num curto prazo, amenizar, de repente, não impacto da rádio, dessas pessoas que, para mim, na verdade, têm pouca responsabilidade com os microfones. Mas porque realmente, de repente, no momento seria a melhor forma. Em nenhum momento o prefeito fechou as portas e disse, é inegociável. Tanto é que entrou nesta casa aqui, a pedido desses 5 vereadores, desses 5 monstros, uma redução de 70% na taxa de combate ao incêndio. Está aqui. E talvez aconteça aquilo que o Fabrício também falou aqui. Mas nem por isso, gente, nós vamos chegar aqui e dizer, nós conseguimos, nós fizemos isto. De forma alguma não é esse. E nunca será o objetivo, pelo menos da minha pessoa, tenho certeza, que do Fabrício, do Dirceu, do Edilson, do Batatinha, que não está aqui também para se defender. Não é isso, não. Nós queremos sim que a Pitanguinha, Edilson, recupere aquele asfalto que está arrebentado. Que nós continuemos, te liga, limpando essa cidade, pintando essa cidade, para que as pessoas possam andar no redondo como estão andando hoje, sem que nós tenhamos que abaixar a cabeça quando estamos dando volta, por causa da sujeira das pedrinhas que estavam soltas lá. É isso que nós queremos. Nós queremos sim que os nossos filhos não vão embora daqui. Mas eu deixo um recado e vou encerrar, senhor presidente, esta minha fala, dizendo para vossa excelência só prestarem uma atenção. Aqueles carnês realmente que sentirem que está exagerado, procurem o Luiz Lubacheski. Procurem ele. Não procurem ouvir este vereador ou aquele vereador, não. Vão vossas excelências todas procurar o recurso, porque de repente vão chegar no vereador da situação, esse vereador vai querer amenizar um problema. Vão chegar no vereador da oposição, esse vereador da oposição vai querer criar um atrito maior, não vai, talvez, fazer aquilo que o Luiz Lubacheski, que tem o conhecimento técnico, poderá fazer a todos vocês e a sua equipe lá. Façam isso. Mas observe uma coisa. Eu sei que todos aqui escutam as rádios. Observe o quanto é estranho o comportamento de ex-vereador dessa casa e que realmente não pôde votar aqui. Por quê, gente? Que ele não fala. Já estou encerrando, senhor presidente. Mais 3 minutos, vereador. Obrigado. Concluí. Porque não, se nós somos os monstros, por que não põe na página da Rádio Poema o que está na Folha de Londrina e que está na Gazeta do Povo? Fantasma da Assembleia assombra o interior do Paraná. Por que, senhor Luiz Matos, vossa excelência não põe na página o seu patrão Alexandre Cury, que está exposto aqui na Folha de Londrina, com toda a reportagem mostrando o que está acontecendo na Assembleia do Estado do Paraná? Por que não colocam a fala do Ministério Público, que é imparcial, que está fazendo uma investigação e está apontando uma monstruosidade de irregularidades? Milhões foram desviados no Paraná. Agora eu pergunto, o dinheiro do IPTU vai ser jogado no lixo? Está sendo roubado dos nossos bolsos? Está sendo enfiado no bolso dos políticos? Não. E este recurso aqui? Amanhã eu vou sofrer uma série de críticas. Vou ser acusado de tudo. Fiquem livres. Mas eu quero um dia que a imprensa, esse setor da imprensa, e que uma das pessoas que integram, que já foi vereador nessa casa, seja justo, primeiro com ele, depois com o povo da Pitanga, porque a nós não interessa o que ele fala ou deixa de falar. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço palavras, né? Vamos seguir, senhor. Senhor presidente, senhora August Tosco, primeira secretária, senhores vereadores, senhor Enetes, muitas vezes estivemos no seu lugar assistindo e muito admirava os debates que Vossa Excelência travava nesta casa. E sempre admirava também, não menosprezando nosso presidente, mas eu tinha uma admiração e tenho uma admiração ainda pela carinhosamente chamada a dona Mirna, né, que muito bem conduziu esta casa. Então, cumprimentando o Enetes, cumprimento a todos os que se encontram nesta noite, a imprensa, Rádio Poema, Rádio Pitanga, jornais, tanto Paraná Centro quanto a Tribuna. Quero fazer um convite à nossa população, tanto da cidade quanto do interior, que no dia 27 de maio, às 14 horas, será realizado no Sindicato Rural uma palestra sobre a aposentadoria, tanto urbana quanto rural, uma parceria também com a UCP. Então, participe para tirar as dúvidas. Parabenizar também nosso time de futsal, aqui o Pitanga Futsal, pela brilhante vitória que teve contra o time do Corbelha. Então, parabéns a todos os atletas, à diretoria do Pitanga, que a gente sabe o grande esforço que eles estão fazendo para administrar esse time na Taça Prata. Também quero que seja estendido e mandado o ato de pesar ao senhor José, à família, o senhor José Ferreira da Silva, mais conhecido como Nene Fagundes, funcionário aqui do município de Pitanga, que faleceu no dia de ontem. Então, ele é filho do seu Fagundinho, lá da Planalto, que infelizmente, na noite de ontem, o senhor José faleceu, na madrugada de ontem. Foi sepultado hoje. Quanto ao Código Tributário, já foi falado bastante desde o ano passado, foi debatido nesta casa, o vereador Meco se expôs muito bem, nesta noite, e dizer que o Código Tributário não falava só da questão do IPTU. O Código Tributário, quando foi votado, ele foi votado na sua totalidade, ele contemplava todas as taxas e impostos aqui do município, desde o IPTU, ISSQN, alvarás, as tabelas, os preços que foram colocados, avaliados pelas ruas do nosso município, pelos valores, o alvará ficou por metro quadrado, as taxas também, tudo foi por metro quadrado. E quando estudava a totalidade desse código, realmente os aumentos eram assustadores e foram bastante, até bem colocado pelo vereador na época. E tanto é que o próprio Luiz Bacheschi, o Aguinaldo, muitas vezes acompanhou também, desculpe, vereador, Vossa Excelência, acompanhou aqui os debates que nós tivemos aqui nessa casa, com essa assessoria, mas nós não tivemos o sucesso na época, só talvez... Uma parte, vereador, pois não? Só para concluir, até para brilhantar. Até por sinal, quando foi falado sobre esses percentuais, não sei se o senhor recorda, mas o prefeito retirou o projeto da casa, refez e ele veio. Então, ele foi realmente, quando o vereador Carijó diz que assustador, ele saiu da casa, foi dado uma baixa e ele retornou. Exatamente. Até quando... Ele foi estudado aqui nessa casa, depois foi retirado pelo prefeito, retornou e mesmo assim, após o retorno, quando foi aprovado, vejo como ele era e é altíssimo. Então é uma realidade. É, nós não fugimos uma vírgula do que continha no referido projeto. Seria injusto de nossa parte, e não é de nosso feitio, não falarmos o que realmente continha no projeto. Então, eu fico contente nesta noite, quando o vereador Fabrício traz esta novidade, a população, quanto da redução de entre 40% e 50% na totalidade, aí, eu acredito que em todas as tabelas que contém o Código Tributário do município. Concedo a parte, vereador. Pois não. É, só para deixar claro a seguinte situação, Vossa Excelência. É, nós aprovamos, esses cinco vereadores realmente aprovaram esse projeto com emenda. E nós aprovamos um projeto com emenda onde há uma redução, uma isenção para aquelas pessoas que têm a moradia até 50 metros. Não lembro agora se foi com emenda ou sem emenda, eu não lembro. Foi da emenda do vereador Aritano? É, mas o vereador Aritano não votou. Ele mesmo falou que não votou. Foi nós que... Dirceu, nós cinco, uma correção do vereador Dirceu. Nós cinco vereadores votamos e aprovamos esse projeto, isentando essas pessoas que têm moradia até 50 metros. Mas o que está acontecendo, e a gente está verificando, é que essas pessoas realmente, algumas estão recebendo o carnê com valores realmente a serem pagas. Essas pessoas precisam ir até a prefeitura, os aposentados também, informar que são aposentados, informar da moradia. Algumas medições estão sendo feitas erradas, então isso tem gerado algumas polêmicas. E eu não estou vendo esse esclarecimento. Até por minha parte mesmo, que eu confesso que estou errando, que não estou esclarecendo algumas pessoas. Então eu gostaria de pedir, através até do sindicato, que Vossa Excelência é funcionário, para que talvez esteja fazendo isso até, principalmente com os aposentados, que Vossa Excelência atende, a quantidade grande de alimento, para que eles vão até lá. Mas isso, infelizmente, até essas pessoas que estão nos criticando, elas de forma alguma colocam isso. Mais uma vez, que só para mostrar a tal da parcialidade. Então eu espero que, no meu entender, praticamente, vai ser feita uma reformulação do Código Tributário. E fico contente com isto. E quem vai ganhar é a população. Mas só lembrando que, olha, nós debatemos, trabalhamos, mas o município de Ipitanga teve um custo altíssimo para fazer esse código tributário. Por mais que seja hoje reconhecido o grande aumento, mas o município teve um custo de aproximadamente R$74 mil para fazer esse código. Então, eu faço esse registro, que de repente, se tivesse conversado com os nossos assessores da casa, os assessores da tributação, muito bem, através da liderança do Luiz Bacheschi, talvez nós pudéssemos ter elaborado esse código tributário sem ocasionar todo esse transtorno aqui para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Qual se diz, senhor? Senhor presidente, vereadora Olga, nobres pares, ex-vereador dessa casa, vereador Inetes, Geninho, chefe de gabinete, funcionários municipais, servidores, imprensa que aqui se faz presente, Rádio Ipitanga. Tenho certeza que a Rádio Poema, através da internet também, hoje, tem essa facilidade da tecnologia, da comunicação. Eles estão nos assistindo. E já estou preparando a resposta para amanhã, podem ter certeza. Eu quero saudar também a todos que estão aqui nessa noite, jovens, amigos que estão aqui, prestigiando o trabalho dos vereadores esta noite. E eu estou bem animado hoje, porque percebi que começou a dar resultado. Começou a dar resultado e a população vai sair ganhando. Porque o bom combate aconteceu. Lutamos. Estamos vendo que estamos começando a sair vencedor, porque nós representamos a população. Esse vencimento nosso é da população. Obrigado, Rádio Poema. Você não dá essa cobertura como deu, não acontecia. Mas a pressão valeu a pena. É isso aí mesmo. Realmente fez o efeito acontecer. Se a Poema calasse, não falasse nada, duvido o que acontecia. Falaram muito bem aqui. Eu já tive convite. Quero agradecer o repórter da Rádio Pitanga, Juscelino, faz um ótimo programa, uma emissora conceituada na nossa cidade. Já me convidou para fazer parte e convidou, não fui porque eu não quis. Mas também ouvi na Rádio Pema convidar os demais vereadores para ir lá no fórum que não quiseram. Vamos ser justos também. Ué, eu vejo sempre esses convites. Como o Juscelino me convidou várias vezes, eu tenho que ser... Dizer, me convidou, quero agradecer. Você não parte? Claro. Fiz ligação na hora que estavam falando, pedi para entrar através do telefone. Pergunta se deixaram eu entrar. Não, convidaram para você fazer presente. Não, isso aí a população sabe. Meu, eu tenho o maior respeito à Vossa Excelência, mas o Vossa Excelência sabe. Já teve esses convites abertos para todos os vereadores. Como já tivemos daqui para ir lá também. Então vamos ser justos. Vamos ser justos. Mas, na sessão passada, inclusive, eu fiz uma ressalva na ata para constar que eu pedi aqui na tribuna que fosse ainda feito. Há um entendimento. E nós aqui só tem um que é advogado, um bom advogado. Bom, nós reconhecemos, a comunidade reconhece isso, o vereador Aguinaldo, os demais não são advogados. Que eu entendi assim. Se não recebeu ainda, não é renúncia de receita. No meu modesto entendimento. Mas já está aprovada a questão jurídica complicada. Vai dar em forma de desconto. Por isso eu sugiro. E está vindo. E nós vamos votar aqui. Se precisar amanhã ou depois, dizemos aqui e votamos. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso. Mas a prova está aí. Sociedade Pitanguense. Quando nós batíamos que era absurdo, que era violento, era um assalto ao bolso do povo. Pitanga... É bravo. Fico contente da Big Frango vir aqui, que venha mais indústrias. Claro, eu fico. Vai gerar 100 emprego. Saiu o Pablo Eduard, em torno de um milhão e pouco, em terras. Tem. O João Manchur tem 33 funcionários. A olaria do Sinato tem 22. Fora da família. Tem outros aí que estão falando de ir embora. Dizer que não nós damos, mas nós que estamos aqui, nós sangramos. Concede uma parte, senhor? Metemos a faca aqui para dar para eles lá. Eu tenho certeza absoluta. Se o Manchur fizer um projeto aqui, e vir pedir o apoio do executivo, e que gere mais empregos, mesmo ele já estando, não tenho dúvida nenhuma que a administração vai querer ajudar. Mas eu não posso, de forma alguma, tentar evitar que uma outra empresa... Esse sem emprego é inicial e é um projeto muito grande. Agora, todas as empresas que quiserem se expandir dentro, claro, dessa possibilidade, porque nós precisamos de dinheiro. Milagre ninguém faz. Eu tenho certeza que o executivo não vai fechar a porta nenhuma. Vejam bem. A carga tributária do Código Tributário ficou pesada. Você deve conhecer que ela veio pesada. Por isso que nós... achamos, e com toda a modéstia, mas este vereador, que fez uma emenda de subir a inflação e uma coisa em cima. Ano que vem, só mais um pouco. O impacto não seria violento. E vocês sabem que eu falei isso e provo com documento. Então vejam bem, mas agora parece que vai começar a acontecer. Talvez não naquilo que a população esperava, mas está começando a acontecer. Então, graças, viu, como bom ter oposição... É bom ter oposição. E se não tivesse? vinha aí a 250, 280 reais o metro quadrado. E nós? E daí? Isso aqui tá, tinha metido fogo aqui já nessa câmera. Daí tinha metido fogo aí. Porque nós ia apanhar tudo junto aí. Então vejam bem, que situação terrível e difícil. O vereador Aguinaldo falou, e os demais também falaram, todo investimento, claro que tem que ter a contrapartida. Toda emenda que vem da área federal, elas vão até 20% de recurso próprio, umas é 2%, 4%, 5%, e assim vai. Depende do investimento que é feito. Realmente precisa ter. Então é importante quando vem as emendas parlamentares, de qual, não importa o deputado que seja, não importa de qual o ministério que venha, mas que venha para o município. Isto é verdade. Mas, eu ouvi falar, tem rádio, e eu quero fazer uma defesa também dos meus nobres pais. Quero ser justo. Porque é fácil. Facinho, né? E lá na rádio dizer, eu mandei o projeto para a Câmara que aprovou. Bem fácil. Vamos cobrar dos vereadores. Mas, os vereadores estão ouvindo bastante. Mas, se eles têm culpa, os que aprovaram, o prefeito tem mais ainda. Vamos ser justos. Foi ele que mandou. Quem... A Janete, né? A senhora Janete, que fez o projeto, ela fez e mostra. A assessoria quis que fosse aquilo. Porque elas mostravam, geral, o que eles queriam. Então, dizer agora, eu acho que a Janete fez a parte dela. Eu quero um valor maior, eu quero... Isso é claro que é assim que funciona. Nós sabemos. É assim. Erros, que já vi até... comentário, de repente, erro do funcionário, erro... No... Eu sempre defendi funcionário nessa casa. Querem me cobrar disso, me cobrem, mas eu sempre defendi. Também é fácil agora, multa nas costas do funcionário. Mas se era erro do funcionário, por que veio um projeto para pagar o bará? Se era erro do funcionário, precisava vir projeto. Então, corrigiu o erro que ele cometeu lá. Por que está vindo agora para baixar de novo? Porque o erro foi lá. O erro foi lá. O executivo que cometeu o erro maior. Eu quero ser justo. Os vereadores aprovaram, mas vamos ser justos, povo de Pitanga. O culpado maior. Se a Câmara tem culpa, se a Câmara de Vereadores de Pitanga tem culpa, o executivo tem mais que a Câmara. Ele que bolou, ele que fez, ele que passou. Muitos vereadores de primeira viagem. Estavam aqui primeira vez e foram no embalo. Não é assim. Mas eu estou contente que vai mudar. Estamos aqui. Se precisar vir urgente, se precisar no meio da semana aí, é só convocar, né, senhor presidente? Nós estamos aqui para atender e fazer melhorar as coisas para o nosso povo de Pitanga. Eu quero agradecer a atenção de todos. Meu muito obrigado. E o pessoal, por favor, não posso manifestar. Está ali o uso da palavra. Senhor presidente, só me permite, só para uma colocação. Pode fazer. Quando teve aquelas outras votações, eu fui vaiado, hoje fui aplaudido. É o direito ao senhor, né? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 14/2010, concede título de honra do mérito e das outras providências. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 15/2010, autoriza o Executivo Municipal a proceder às medidas visando a participação do município de Pitanga no programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei Federal número 11.977, de 7 de julho de 2009 e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 16/2010, altera anexo da lei municipal número 1523/2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2010 e das Outras Providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 17/2010, abre crédito adicional no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2010 e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 3/2010, denomina nome de rua. Essas são as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário número 14/2010. Em discussão. Senhor presidente, na verdade, todos esses projetos nós já discutimos nas comissões, acho que a maior parte deles é segunda, acho que todos são segunda votação, né? Também já foi discutido em plenário, eu acho que daria para colocar em votação direta. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário número 15/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 16/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 17/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 3/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Passamos para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos, senhor vereador. Peço a palavra. Concedido. Quero agradecer a presença de todos nessa noite e também em todas as sessões, desde aí o ano passado, a presença de vossas senhorias muito nos incentivaram e nos deram apoio para que essas decisões que foram anunciadas hoje chegassem até a população. Quero agradecer também ao convite da Escola Reinaldo Nunes Ferreira, que terá aí uma festa junina no dia 5 de junho. Quero estender o convite a todos para participarem, então, lá na escola. Também teremos aí uma grandiosa festa lá na comunidade da linha Cantor Santa Rita, no dia 30. Todos estão convidados para participarem. Dia 13 de junho teremos a festa lá na comunidade de Santo Antônio da Vila Planalto. Participe, vereador Dirceu, também vereador Fabrício, Guinaldo, Edilson, Tritana, Olga, Meco, Carijó. Ajudem aquela nossa comunidade, que é um dos maiores bairros aqui do município e também necessita da parte espiritual, como também das outras comunidades. E também parabenizar a comunidade da Borboleta de dos Berardes, através do José Rinchete, pela grande festa que teve do Divino Espírito Santo, muito bem organizado, e parabéns a todas as comunidades, a todos os membros daquela comunidade e de outras comunidades que lá estiveram na organização. E lembrando que agora no dia 6 teremos também a festa aqui dos nossos irmãos ucranianos. Então, parabéns. Peço a palavra. Concedido, senhor. Também quero agradecer a presença de todos, especial nosso ex-vereador Enetes, meu cunhado Spock está aí, Tião Eurico, um grande lutador aí de sangue, né? Campo de sangue, nós estávamos lá na rádio. Presença do locutor Juscelino Veloso. Parabéns pela filha Vitória, que chegou aí, pai fresco. E também mandar um abraço para a Eva de Paula, que está lá em Curitiba, ouvindo nós pela internet. Morava aqui na Vila Planalto. Um abraço aí você, Eva, em Curitiba. E a todos que estão aqui presentes hoje, muito obrigado. 3 minutos, senhor. Concede a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Agradecer e, de repente, pedir até desculpa, talvez, por algum excesso que a gente cometa aqui na ânsia das discussões. Dizer também que a manifestação do povo, que, por mim, regimentalmente, poderia ser liberada, eu acho que o povo tem que se manifestar mesmo, até porque aqui já teve vai, já teve elogios. Então, isso, na verdade, os vereadores estão preparados para receber uma coisa ou outra. Realmente, não deve fazer diferença para cada um de nós aqui. Então, agradecer ao Juscelino pela Rádio Pitanga, que está aqui presente, pela sua filhinha que nasceu, tive a oportunidade de visitá-la no hospital, dizer para que continue realmente sendo dessa forma, imparcial, dizer ao Tião Eury, que nós já fizemos o pedido, Tião, para que realmente aumente a remuneração dos integrantes do Conselho Tutelar, mas mais uma vez eu digo, precisa dinheiro. Eu quero aumento para vocês, então, vocês fazem um trabalho brilhante na cidade, mas precisa dinheiro. Agradecer ao vereador Enetes, mais uma vez, Enetes. Fico feliz em vê-lo aqui, nessas mesas. O Camarguinho ali, que está sempre presente aqui. Enfim, a toda a população que esteve aqui, ex-secretário Gilson. Enfim, a todos por comparecerem aqui. Agradecer mais uma vez e parabenizar o Zé Rancheche do Beraldo, porque realmente fez a maior festa da história do Beraldo. Um amigo pessoal da gente, que a gente tem a felicidade de tê-lo como amigo. Convidar as pessoas para a festa na localidade de Santa Rita, aqui dizer o seguinte, mesmo que chova, a cidadania rural está acontecendo lá, estão cascalhando as estradas lá, e a Santa Rita também terá cascalho até o dia da festa ali. Agradecer as pessoas que estão doando cascalho e que vão doar lá, o João, conhecido João do Jirico, seu Cleus Araújo também se dispôs a ceder o cascalho, então a gente agradece a todos eles aqui, e convidar todos os vereadores para visitar Santa Rita, visitar o Cantu, onde estão cascalhando e vendo que realmente o município está trabalhando. Com dificuldade, mas está trabalhando. Essa palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Eu quero também agradecer a presença de todos, que nos honraram muito com suas presenças nessa noite. E parabenizar os anjos lá, os que promoveram a festa, e lá no Rio Quieto também tem uma festa muito grande, eu recebi visita, eu ia no Rio Quieto, festa que eu ia no Rio Quieto, na festa, mas recebi visita, o chefe da casa tem que ficar recebendo a visita. Então, não deu para ir na festa. Mas, diz que deu uma festa muito grande, inclusive teve o nosso motorista passou na volta lá, chegou lá na festa, que estava muito boa a festa no Rio Quieto também. Obrigado, senhor presidente. 3 minutos, senhores. Convidamos a todos para a audiência pública do dia 1º quadrimestre de 2010, que será realizado no dia 28 de maio de 2010, às 15 horas, aqui na Câmara Municipal de Câmara de Vereadores. Nada mais havendo, encerra essa sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.